Panorama Agrícola para 7 de julho de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, este é o Panorama Agrícola de 7 de julho, segunda-feira de lua crescente. O ditado de hoje é: vaso ruim não quebra. Você confere no programa de hoje: Lages faz seminário para divulgar boas práticas da pecuária catarinense. Chapecó realiza eventos sobre produção de alimentos e segurança alimentar. E caem os juros para o Pronaf Agroecologia. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e ajude a fazer o Panorama Agrícola. Dica do dia. Produtor, investir no manejo integrado de pragas exige um monitoramento constante da lavoura, mas apresenta bom retorno financeiro. A produtividade aumenta e o custo com defensivos diminui, segundo pesquisa da Embrapa. Identifique e preserve inimigos naturais de insetos e fungos e faça bom uso do controle biológico de pragas. É hora das notícias. Na próxima semana acontece em Lages o segundo seminário de pecuária da Serra Catarinense, manejo integrado da propriedade para uma pecuária rentável. Será no Parque de Exposições do Conta Dinheiro em Lages. Neste seminário, no dia 16 de julho, serão apresentados os resultados obtidos em propriedades assistidas pelo projeto de desenvolvimento da pecuária de corte da Serra Catarinense, com exemplos acessíveis a todos os pecuaristas. Envolve desde conhecimento como manejo de pastagens e do rebanho, até tecnologias que necessitam da aplicação de insumos com investimento financeiro maior. A ideia, então, é participar, discutir e conhecer oportunidades para aumentar a rentabilidade da sua propriedade, o que pode ser feito com linhas de financiamento do Pronaf e da agricultura de baixo carbono, com incentivos do programa Juro Zero aqui do governo de estado de Santa Catarina. Segundo o seminário de pecuária da Serra Catarinense, 16 de julho, Parque Conta Dinheiro em Lages. Abertura no dia 16 de julho, uma quarta-feira, às 9:30 da manhã, com a palestra O Potencial da Pecuária de Corte para o Desenvolvimento Regional. Impacto do projeto de desenvolvimento da pecuária de corte da Serra Catarinense, dobrando a produção de terneiros, mais carne de qualidade, com o engenheiro agrônomo Cassiano Eduardo Pinto, da Estação Experimental da EPAGRE de Lages. 16 de julho, Parque Conta Dinheiro. O Conselho Monetário Nacional aprovou o voto agrícola em benefício da agricultura familiar. A resolução apresentou normas de crédito para o Pronaf Agroecologia. Entre as regras definidas, ficou estabelecido que o crédito para o Pronaf Agroecologia vai ter taxa efetiva de juros de 1% ao ano, ao invés dos 2% anteriores. Ainda no âmbito do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Plano Safra deste ano traz para o Brasil 24 bilhões e 100 milhões de reais e para Santa Catarina a estimativa de crédito para 2 bilhões e 800 milhões de reais. No Plano Safra da Agricultura Familiar, que se encerrou recentemente, o valor financiado pelos agricultores catarinenses por meio do Pronaf foi de 2,4 bilhões de reais. Confira a entrevista de hoje. A entrevista de hoje do Panorama Agrícola é com a extensionista da IPAGRE de Guatambu, Maristela Soligo. Tudo bem, Maristela? Tudo bem, Mauro. Bem, o assunto, um seminário produzindo alimentos para a segurança alimentar, dia 18 de julho, no CEPAF, em Chapecó. Qual a ideia deste evento, Maristela? O evento, ele tem um dos objetivos do evento é comemorar o Ano Internacional da Agricultura Familiar, né? Já que 2014 foi instituído, né, o Ano Internacional da Agricultura Familiar, e também estimular e desenvolver os técnicos e a liderança para a importância da produção de alimentos da agricultura familiar. Qual a programação para o dia 18 de julho? Tá, então nós temos uma primeira palestra com o colega nosso, Célio Averotti, né, que ele vai fazer uma contextualização do trabalho da IPAGRE, né, em relação à agricultura familiar. A nossa segunda palestra vai ser uma palestra com o professor Sérgio Schneider, da Universidade do Rio Grande do Sul, né, que ele vai trabalhar os temas agricultura familiar e desenvolvimento territorial, abordando a questão da sucessão da agricultura familiar, né, e também falar do porquê do Ano Internacional da Agricultura Familiar. Haverá também depoimentos de agricultores? É isso, na parte da tarde do evento, então teremos três depoimentos. Um depoimento é de uma senhora, né, da dona Elda, que é uma senhora que trabalha com produção de alimentos, né, e que ela é de um assentamento aqui de Chapecó, assentamento Dom José Gomes. Também teremos o depoimento de um feirante, né, do senhor Neri Vacari, que é feirante aqui em Chapecó, que trabalha nessa linha de produção de alimentos, industrialização de alimentos e comercializa os produtos na feira em Chapecó. E um terceiro depoimento vai ser da Carmen Monarini, que ela é coordenadora do Movimento de Mulheres Camponesas, né, e elas estão desenvolvendo um projeto com acompanhamento da IPAGRE, com técnicos da IPAGRE de Chapecó, na produção de mudas de hortaliças com sementes crioulas, né? Então, esses depoimentos que nós teremos à tarde. Essa ideia que a IPAGRE está disseminando de valorizar alimentos locais, ela também perpassa aí pelo seminário? Também faz parte do seminário. A ideia de estar disseminando a produção de alimentos é um dos temas dos focos, né, do programa Ana A, é a produção de alimentos para autoabastecimento. É o programa Atividades Não Agrícolas e Autoabastecimento. Correto. Maristela Soligo, extensionista da IPAGRE em Guatambu. Algo mais que você deseja acrescentar à nossa entrevista? Não, nós vamos reforçar na nossa UGT, né, nossa Unidade de Gestão Técnica, a participação dos nossos colegas técnicos, especialistas dos municípios e lideranças para desenvolvermos e para assim, discutirmos a importância da produção de alimentos e agricultura familiar. É aberto ao público, ao agricultor? Não é totalmente aberto. A ideia é convidar técnicos e lideranças, sindicatos, cooperativas de agricultores familiares, né, que é discutir essa abordagem da produção de alimentos e do desenvolvimento territorial também. Perfeito. Conversamos com Maristela Soligo sobre o seminário Produzindo Alimento para Segurança Alimentar. Dia 18 de julho, no CEPAF, em Chapecó. É isso, Maristela? É isso aí. Muito obrigado, hein? Obrigada a você. Segunda Agrotec Pomerode, tecnologia para o pequeno produtor. 1º e 2 de agosto, mostra catarinense de tecnologias para agricultura de pequena escala. Máquinas e equipamentos para agricultura familiar. Conhecimento e realização de negócios. Seminário e minicursos. Visite a Agrotec Pomerode. Um evento gratuito para você, agricultor familiar e empreendedor rural, no Pavilhão da Festa Pomerana, no centro de Pomerode. Segunda Agrotec Pomerode, tecnologia para o pequeno produtor. 1º e 2 de agosto,